São apenas tristezas da minha alegria. Tá faltando um pedaço de mim. Solidão dói demais pra esconder. Quem deixou minha vida assim? Não precisa de mim pra viver. E a chuva caindo, molhando os meus olhos. São gotas de sonhos rolando no chão, trazendo lembranças de um beijo de amor que virou solidão. E a chuva caindo, molhando os meus olhos, me leva sem rumo pro amanhecer. Um dia eu esqueço que a minha saudade se chama você. São apenas tristezas da minha alegria. Tá faltando um pedaço de mim. Solidão dói demais pra esconder. Quem deixou minha vida assim? Não precisa de mim pra viver. E a chuva caindo, olhando olhos, são gotas de sonhos rolando no chão, trazendo lembranças de um beijo de amor que virou solidão. E a chuva caindo, molhando os meus olhos, me leva sem rumo pro amanhecer. Um dia eu esqueço que a minha saudade se chama. E a chuva caindo, molhando os meus olhos, são gotas de sonhos solando no chão, trazendo lembranças de um beijo de amor que virou solidão. E a chuva caindo, molhando os meus olhos, me leva sem rumo pro amanhecer. Que a minha saudade se chama você. Se chama você. Você ouve o som da Rádio Centro Araripe, Rua Antônio Henrique de Lima, 140, Araripe, Ceará. Acesse o nosso site www.radiocentroararipe.abcast.net. Telefone WhatsApp DDD 88 99409-5280. Direção geral Tércio Viana. 7:51. Pode se preparar, que hoje tem, pode esperar, que hoje tem, essa noite promete demais. Meu bem, pode se preparar, que hoje tem, pode esperar, que hoje tem, hoje é tudo nosso e não tem pra ninguém. Vambora! Essa noite promete demais. Meu bem, pode se preparar, que hoje tem. Porque eu não admito, contigo não fico de mal. Passarinho me contou que te viu pelos cantos e achou que não tava legal. Vamos parar com essa história, pra quem mentir pra verdade. Brigar com a saudade, brincar com a saudade. Hoje eu preciso te ver, pra te encher de carinho, fazer gostosinho do nosso jeitinho. Bota aquele vestido azul que é pro clima da gente ficar todo bom. Bota um sorriso no rosto, aquele batom vermelho. Eu já tô imaginando a gente se amando, se olhando no espelho. Bota um sorriso no rosto, aquele batom vermelho. Eu já tô imaginando a gente se amando, se olhando no espelho. Pode se preparar, que hoje tem, pode esperar, que hoje tem, hoje é tudo nosso e não tem pra ninguém. Bota aquele vestido azul que é pro clima da gente ficar todo blue. Bota um sorriso no rosto, aquele batom vermelho. Eu já tô imaginando a gente se amando, se olhando no espelho. Bota um sorriso no rosto, aquele batom vermelho. Eu já tô imaginando a gente se amando, se olhando no espelho. Essa noite promete demais. Pode se preparar, que hoje tem, pode esperar, que hoje tem, hoje é tudo nosso e não tem. Vamos dar uma vez, vem. Pode se preparar, que hoje tem, pode esperar, que hoje tem, essa noite promete demais. Meu bem, pode se preparar, que hoje tem. Pode esperar, que hoje tem, hoje é tudo nosso e não tem pra ninguém. Pode se preparar, que hoje tem. Pode esperar, hoje é tudo nosso. Vem. Pode se preparar, que hoje tem. Pode esperar. Assim, é a cachaça entrando e a verdade saindo. Puxa, M10. Achou que estou amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas não sei o que sei. Senti algo muito lindo. Senti algo muito lindo. Amigos e baladas, tudo isso deixei. Pra sair de casa sem você não mais sei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo. Senti algo muito lindo. Se é amor, não sei. Mas arrancou meu sorriso. É amor, não sei. Mas me levou ao paraíso. Vem cá me amar, vou te beijar. Fazer amor. E se isso tudo vai durar, eu não sei. Por toda a minha vida por você procurei. Eu nunca te perdi, mas hoje te encontrei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo. Senti algo muito lindo. O vento que te trouxe eu ainda não sei. Mas morava nos sonhos que um dia sonhei. Senti algo muito lindo. Mexeu comigo. Senti

fim. Depois me diz até amanhã e vai. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Como machuca o peito a dor de esperar. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Você só pra mim, sem hora certa do fim. Não quero ouvir você dizer adeus. Eu queria ser bem mais que amante. Notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Em pauta, o projeto de lei que iguala a pena do aborto feito após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples conta com 33 autores. Mais da metade pertence ao PL. A divisão das outras siglas conta com 3 deputados do Republicanos, 2 do PP, 4 do MDB, 2 do União Brasil, 1 do PRD, Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, Carla Zambelli do PL de São Paulo e Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais. São alguns dos autores, além do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Conexão News. Rádio Centro Araripe. Todo mundo ouve. Telefone WhatsApp. Código 88 99409 5280. Romeu.

e deixa quem fica chorando. Quando a gente tem um grande amor e não sabe dar valor, depois que perde fica só lamentando. Nessa vida todo mundo chora quando alguém que a gente ama bate a porta, vai embora e deixa quem fica chorando. Não vai, pelo amor de Deus, eu te amo. E deixa quem fica chorando. I love you. Je t'adore. E deixa quem fica chorando. Minha rainha. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Uma ótima sexta-feira chegando no seu rádio, mais um Hora do Consumidor. A nossa ouvinte Daniela Ferreira é a participante dessa edição aqui do Hora do Consumidor e ela pergunta: contratei um serviço de manutenção para o meu ar-condicionado, mas o técnico danificou o aparelho durante o serviço. A empresa se recusa a assumir a responsabilidade. O que que eu posso fazer? Olha, Daniela, o Código de Defesa do Consumidor garante que o prestador de serviços é responsável pelos danos causados durante a execução do serviço. Primeiro, entre em contato com a empresa formalmente, por escrito, exigindo a reparação do dano ou a substituição do aparelho. Se a empresa se recusar a resolver o problema, registre uma queixa no PROCON e reúna todas as provas, como o contrato de serviço e fotos do dano. Se necessário, busque a justiça para obter a compensação pelos danos causados e a reparação ou substituição do ar-condicionado. Obrigado aí, viu, Daniela, pela sua participação, hein? Tomara que dê certo aí esse problema complicado, viu? Eu sou Kleber Salles e volto a qualquer momento com mais um Hora do Consumidor por aqui. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Quando chorar, por favor, não me ligue. Quando lembrar, por favor, me esqueça. Você é passado, é caso encerrado na minha cabeça. Para o sucesso! Caso encerrado, meu irmão. Não reclame se alguém tomou seu lugar. Não tive culpa, foi você que não soube cuidar do nosso amor como deveria, me dispensando dia após dia sem me notar. Também não fale por aí que eu não te quis. Você não fez nada por mim, mas por você eu fiz. Pra te agradar, mas não, nem sequer me dava atenção. E é bom lembrar: se apanhar você sofreu, não venha me culpar. Quando chorar, por favor, não me ligue. Quando lembrar, por favor, me esqueça. Você é passado, é caso encerrado na minha cabeça. Quando chorar, por favor, não me ligue. Quando lembrar, por favor, me esqueça. Você é passado, é caso encerrado na minha cabeça. Alguém tomou seu lugar. Não tenho culpa, foi você que não soube cuidar do nosso amor como deveria, me dispensando dia após dia sem me notar. Também não fale por aí que eu não te quis. Você não fez nada por mim, mas por você eu fiz. Pra te agradar, mas não, nem sequer me dava atenção. E é bom lembrar: se amanhã você sofrer, não venha me culpar. Quando chorar, por favor, não me ligue. Quando lembrar, por favor, me esqueça. Você é passado, é caso encerrado na...